dia um índio que passava por aqui, que falava tupi, tupi guarani. Olhou e disse: Iba, jequi, jequitiba. Iba, jequi, jequitiba. O gigante da floresta, muito antes de Cabral chegar e Portugal fazer a festa, o jequitibá já era o jequitibá, o gigante da floresta. O Brasil não chamava Brasil, não havia nenhuma cidade, e o gigante tinha mil anos de idade. Oh.